Pilha de gibis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Você já acessou o Arte Final hoje? Acesse lá www.artefinalhq.com.br para mais Pilha de Bis, Sete Jagunços e o Omniverso. E para mais uma edição do Pilha de Bis Pocket, eu sou o Marcos e estou mais uma vez com o Maurício. Dessa vez nossa rapidinha é do além. Essa daqui é fantasmagórica, né? E nós vamos falar de uma edição encadernada, bonitona, que saiu tem pouco tempo pela Panini, do Desafiador, que é o Desafiador Retorno à Eternidade, do Andrew Helfer, com desenhos maravilhosos do José Luiz Garcia Lopes. Essa edição foi publicada originalmente na minissérie Deadman, entre março e junho de 86. É uma minissériezinha em 4 edições. E é curioso, ela se passa imediatamente após uma edição publicada aqui no Brasil naquela série Batman, Lendas do Cavaleiro das Trevas, do Neil Adams, no volume 2. E essa história é de novembro de 69. E, se eu não me engano, é uma história do The Brave and the Bold, que é aquela série que o Batman fazia parceria com outros heróis ou outros personagens da DC. E ele tem essa parceria com o Desafiador nessa edição, e eles vão parar lá em Nanda Parbat, né? E é exatamente nesse ponto que essa história começa, né, Maurício? A gente tem aí o Boston Brand, né, que é o Desafiador meio puto da vida, porque por causa da situação dele, ele quer umas férias ali, depois de tudo que ele passou nessa história anterior. Aliás, convenhamos, né, que sorte do personagem, sai de um New Aldens pra um Garcia Lopes, ainda com o coadjuvante de luxo, que é o Batman. Certo que demorou uns 30 anos só, mas... É verdade, mas teve uma... Isso que é fase boa, né? Tem que aproveitar mesmo quando aparece. Choveu na horta dele. E a gente tem o Andrew Helfer, né, que é um cara que a gente conhece pouco aqui no Brasil. Ele realmente não tem uma obra muito extensa nos quadrinhos, apesar de ter sido... A gente falou recentemente de uma história dele, né, num daqueles especiais do Batman que a gente fez, né, da origem de Duas Caras. Isso, eu confesso pra você, eu comprei essa edição aqui por conta daquela lá. A gente gravou, eu tinha reencontrado aqui a minha Batman anual da Abril, que tinha lançado ela. Adorei a história, não lembrava que era tão bacana. E essa aqui, quando eu vi o nome dele, além do Garcia Lopes, né? A gente tá no ano do Garcia Lopes na Panini, alguém lá é muito fã dele, tá saindo uma porrada de coisa que já foi prometida pela Panini há algum tempo, é muita coisa dele. Até Novos Titãs vai sair fora da série do Lendas do Universo DC, uma capa dura aí do Garcia Lopes. Ele tá vindo, Marcos, pra CCXP esse ano, porque pode ser a Panini fazendo isso aí pra todos os editores. Eu acredito que ele é um dos convidados, mais uma vez, né, se não me engano, seria a terceira vez que ele viria ao Brasil pra CCXP. E esses caras em geral gostam, né, vem a primeira vez aqui, são ovacionados e gostam mesmo de ficar por aqui. E vai sair uma porrada de coisa mais aí do Garcia Lopes, tem esse puta... teatro dele aqui nessa história. Tem uma história muito bacana do Andrew Helfer, como a gente ia falando, o Desafiador tá de saco cheio, quer umas férias aí, vai conversar com Ramakrishna lá em Nanda Parbat, que é a divindade, né, que deu os poderes a ele. Ela diz pra ele, não, eu preciso de você aqui, tá vindo aí uma grande mudança e tudo mais. Ele, chega disso, deixa eu me dar um tempo aí, que eu preciso descansar. Aí ele vai embora, só em Nanda Parbat ele tem substância física, né, que é essa cidade mítica aí, a Kunlun da DC, ou a Kunlun seria a Nanda Parbat da Marvel. Questões. Como diria Durval. Exatamente. Canalizando aqui o nosso amigo Durval, do Vale. E aí ele sai, se aposta do corpo do irmão Cleveland, Tem essa piadinha, né, do nome dos dois, Boston. É, Boston e Cleveland, né? Pegar o... tem mais irmã, vai ter Nova York, Michigan, né? Chicago. E uma coisa interessante é que os estados, as cidades lá nos Estados Unidos, né, lá no idioma inglês, são considerados no gênero feminino. Então, você fala, quando eu estive lá naquele estado, assim, a Bahia, a São Paulo, sei assim, né, pra gente é estranho, a gente varia bastante isso, mas se refere ao estado como masculino, mas tem aqui como nomes masculinos, né, essas cidades. E aí, ele ignora todos os avisos de Ramakrishna, como a gente tava falando, ainda pega o corpo do irmão emprestado pra passar essa semana, aí chega pro irmão e diz assim, ah, você tá meio gordinho, meio fora de forma, vou te entregar o corpo aqui no shape. Lembra até os personagens do Empress, do Mark Millar, que a gente falou até no Sete Dragões recente. Tem uma raça lá que troca as mentes, né? A mente dos caras fica no seu corpo, enquanto você lá assim, tupindo de comida no spa, eles estão lá emagrecendo você. E dá tudo errado. Aparece o desafiador, né? O cara que tinha o cargo dele anteriormente. A Ramakrishna salvou da morte, disse, ó, mas agora você vai ter que me trabalhar pra mim, trazendo gente ruim pra Nanda Parbati, evitando que esse mal se espalhe pelo mundo. Até que ele quer ir embora também, ele cumpre por décadas esse serviço pra Ramakrishna, até que ele diz, não, agora eu quero descansar. E a Ramakrishna, na verdade, não consegue tirar esse poder que ela deu aí, né, pra libertar a alma dele. Apesar de a gente ter visto aí, eu mesmo lembrava muito dela como uma divindade. Ele sempre fala em outras histórias que ele aparece, dizendo que Ramakrishna pra ele é Deus, né? E é uma mulher, e é toda poderosa. Aqui nessa série ela não tá tão poderosa assim. Ela é uma divindade jovem ainda, surgida da Terra, das energias da Terra, né, do planeta. E tá aprendendo ainda a usar seus poderes, pelo menos nessa época, quando ela cria esse adversário que se aposta do corpo de um velhinho que é a líder de gangue lá no Oriente, e esse cara vai aprontar todas aí pra se vingar de Ramakrishna, destruir Nanda Parbati e liberar o mal de volta no mundo. E a história toda é o desafiador tentando entender por que que ele tá sendo vítima de novo, né? Ele morre quando ele tá praticando o número dele no circo. Ele é trapezista no universo DC, é uma profissão de muito risco, né? Tem os Graysons aí. A primeira origem do Jason Todd também, que os pais também eram de circo. Acho que ela também era trapezista, né? E é o desafiador. E aí ele vai fazer de novo o número dele no corpo do irmão, sem tela de proteção embaixo, sem nada. E de novo, no meio do salto dele, ele toma outro tiro e o irmão dele acaba morrendo por culpa dele. Essa parte da história, bicho, dá vontade de dar umas porradas no Boston, assim, porque vai ser consequente. É assim, aquela história do cunhado que pega teu carro emprestado e devolve amassado, né, acabado, só que num grau um pouquinho maior, né, porque ele pega o corpo do irmão emprestado, né, ele fala com o irmão, da primeira vez que ele possui o corpo do irmão, como ele não consegue se comunicar, né, o irmão não consegue ver, ele possui o corpo do irmão e escreve um bilhete, né? Ele pede, ó, me dá uma semana aqui usando teu corpo, deixa eu viver um pouquinho, eu ter esse gostinho pela vida até que eu volte lá e volte a ser o desafiador, né? E o irmão concorda. Aí acontece, ele aproveita o quanto ele pode e aí ele resolve fazer esse mesmo número no circo. E ele também não usa a tela de proteção, como você falou. E quando ele acaba morrendo, aí o irmão aparece, né? Ele morto ali, o espírito do irmão, eles conseguem conversar. E aí o Boston fala, não, você morreu. E aí o irmão fica puto, né? Porque ele fala assim, eu aposto que você... Como é que você pega meu corpo emprestado e me mata, né? E eu aposto que você não usou rede de proteção. Então, ele... É uma coisa assim que ele fica super desolado, né? E se você parar pra pensar, é algo... Porra, como é que você pega o corpo do teu irmão emprestado e você deixa o cara morrer, né? Faz uma impressionante merda. Um negócio desse. Deve ter transado sem camisinha, usado droga também. É, porque... ah, não é meu mesmo? Foda-se, né? Se o dele não cuidou direito, imagina o teu irmão. Mas aqui a gente critica muito esse uso de capa dura desnecessária. Essa é uma edição fininha, cara. Ela tem 104 páginas no total, né? 100 páginas mais as 4 capas. Minissériezinha não... de 4 edições, né? Não precisava disso. É um material bacana, né? É um negócio bonito, assim. Mas a gente tem, por exemplo, a SESI publicando quadrinhos europeus, coisa também bacana, assim, não precisa desse acabamento super luxo, assim. Eu até gostei, até reclamei quando vi na banca o preço e o tamanho da revista, né, esse formato maiorzinho, assim. É o que eu ia falar, ele é um pouco maior do que o formato americano, né, talvez para valorizar ainda mais a arte do Garcia Lopes. O preço de capa dele também não é tão convidativo, se eu não me engano foi R$32 o preço de capa dele. R$32,90, isso. Isso, R$32,90. Então, assim, apesar da arte do Garcia Lopes merecer todo o tratamento de luxo que puder dar, porque, assim, eu li a primeira vez, eu fiquei impressionado com os designs de página do Garcia Lopes, né? E isso aqui a gente tá falando de meados da década de 80, quando não tinha tanto, assim, não tinha tanta inovação de narrativa, assim, dos quadrinhos. Você tinha algumas coisas, assim, mas era muito pontual, né? E, assim, aquelas coisas, assim, que fogem dos quadros, né? Ele não tem aquela coisa certinha dos quadros, a arte dele extrapola os quadros, né? É impressionante, é uma coisa linda. Pois é, ele usa tanto esses recursos psicodélicos, assim, que a gente lembra sempre do Steranko, né? Que gostava de usar aqueles padrões, aquelas coisas lá nos anos 70. Aqui já é 86, mas ele usa muito bem tanto aquelas retículas, as cenas de neve e tudo mais, ele não faz aquela coisa sólida no lápis, ele coloca muitas retículas para mostrar que tá tendo a nevasca, que o branco é até opressivo, né, em algumas cenas. Mas você abre a revista, a primeira página já tem o Batman ali conversando e tudo mais, situando você na história, né, que é uma sequência direta dessa que você falou aí do Lendas, que a gente foi publicado aqui recentemente. Quando você vira a página, você já tem uma página dupla de uma visão de Nanda Parbati, assim, gente pra caramba, coisa acontecendo, qualquer lugar que você olhe, tem um bebê lá tomando banho, tem um cara levando o burrinho lá com carga, enfim, cada pessoa ali tá fazendo uma coisa, não tá só andando pra frente, sem expressão, ou parado, olhando pro nada, tá acontecendo uma coisa ali, aquelas... Tem até um maluco aqui fumando ópio, né, no cantinho da página. Parece que, sei lá, aquelas tomadas aéreas de um Game of Thrones da vida, alguma coisa assim. Isso é super produção mesmo. O Garcia Lopes não economizava... Não economiza. Até hoje ele desenha muito bem. Ele tem uns desenhos dele aí que ele coloca no Instagram. E ele não economiza lápis, não. Nem tempo. Tipo, fazer uma solução fácil aqui, não. As próprias histórias... As próprias cenas que a gente vê o desafiador em movimento, né? Ele coloca aquele movimento contínuo ali, quando ele tá treinando com o corpo do irmão e tudo mais. Pô, é muito bacana isso. É um material de luxo mesmo. Merece uma publicação legal. Gostei, apesar de ter reclamado de primeira, assim, do tamanho. Mas eu acho que a arte do Garcia Lopes é ótima pra gente ter esse visual IMAX. Agora, a capa dura realmente não precisava disso, não. Obrigado, Panini, por trazer isso para o Brasil de novo, num formato decente. A gente só tinha tido isso aqui. Você falou bem, Marcos, saiu aqui muito tempo atrás, saiu na época que foi publicada Crise das Infinitas Terras, originalmente, nas mensais da Abril. Em junho, começou a sair em maio, junho de 87, Super-Homem número 35, pela minha pesquisa aqui. E aí pulou para uma outra revista, acho que teve capítulos em Super Powers e aí voltou pra acabar na Super-Homem de novo. Até ou relativamente seja, pouco tempo, né, depois que saiu lá fora, que foi publicado isso aqui, né, porque era numa época que demorava às vezes 4, 5 anos pra sair aqui, e em menos de um ano, ou em um ano e alguns meses, começou a sair aqui, né. Pois é, você vê, a revista tinha duas partes de Crise das Infinitas Terras. Na verdade, uma parte de Crise e um tie-in da Corporação Infinito, que bombava na época também, e essa história, ou seja, só coisa fina saindo, né? uma boa edição para se comprar aí. Aí isso eu tô falando aqui das primeiras edições, da primeira edição dessa mini. E é bom, bacana demais, a gente tem que ver coisas assim que a gente, como a gente até criticou da questão da origem do Duas Caras, né, que é material para ter sido republicado já há bastante tempo aqui no formato legal. Como a gente tá nesse ano, Garcia Lopes, informal da Panini, a gente teve essa sorte aqui, mas tem muito mais coisa que merecia ser publicada, sei lá, um títulozinho aí ocasional, trimestral, com alguma historiazinha fechada. Essas capas cartão que a Panini tá usando aí pra mensal, pra tudo, valiam a pena, né? Juntar aí um... Como a Abril tinha o Contos do Batman. É, Contos do Batman, Contos do Morcego, não lembro qual é o nome, que publicava o Legends of Dark Knight. E teve muita coisa boa publicada ali, Veneno, tal... E eu acho que aquela do Starling também saiu aqui, Messias e tudo mais, saiu nesse formato. Bom, e voltando para a história, eu particularmente prefiro muito mais a arte do Garcia Lopes do que a história do Andrew Helfer. Eu achei a história, assim, bem bobinha, né? Conta essa jornada do desafiador do Boston Brand em manter o mal em Nanda Parbati, né, porque é contado que a Nanda Parbati foi criada para poder conter o mal da humanidade, né, então todos aqueles que tinham alguma coisa, que deviam alguma coisa ali para a humanidade, são chamados ali para Nanda Parbati, eles ficam ali, é uma maneira deles se purificarem, né. Só que esse antagonista do Boston, que foi o causador da morte dele também, ele quer liberar esse mal pelo mundo, né? Só que eu achei muito rocambolesca a história, tem toda essa coisa de possessão também, apesar de que o desafiador ele é um herói que possui o corpo das outras pessoas, né? Esse é o mote dele. Mas, assim, a história em si eu achei bem bobinha e pra mim, vale muito mais pela arte do Garcia Lopes do que pela história em si. Ah, eu gostei, assim, me surpreendeu a complexidade do roteiro. Eu achei que seria uma coisa mais bobinha, mas concordo. Aí ele é complexo demais até, ele vai e volta em muitas coisas. Por exemplo, achei bacana a história da morte, a história lá do Boston... tentando ir para a luz no lugar do irmão, para que o irmão voltasse para a Terra, e ele acaba parado no corpo dele mesmo, fica meio zumbi, assim, uma página bem bacana mesmo do Garcia Lopes. Me lembrou o visual que eu acho também um visual sensacional para o desafiador, que é do Kelly Jones, né? Que ele faz um... Só que assim, não tão estilizado quanto o Kelly Jones faz, mas ele faz um corpo decrépito, né? Para o desafiador, né? Pois é, e isso fica bem fora da nossa realidade hoje, né? O que a gente tá lendo de quadrinho hoje e tudo mais, precisa entender como um quadrinho da época mesmo. O roteiro, eu acho, fica datado, fica rocambolesco nessa coisa de que ser complexo e fica dando voltas, na verdade... Mas apresenta muitas coisas legais, assim, o Desafiador, meu primeiro contato com o Desafiador foi na revista do Super-Homem, da Abril também, mas naquela época do Daniel Neal no título, do Roger Stern, na verdade, que Daniel Neal, do Roger Stern no título, que ele tava exilado no espaço, Super-Homem em 80, 82, eu acho, e tinha umas histórias de backup dele, inclusive até consegui achar esse scan um tempo atrás, que é do Dan Jurgens desenhando. Dan Jurgens em comecinho de carreira mesmo. Aquela época que as editoras diziam assim, ah, você quer começar? Então pega aqui essas histórias de 8 páginas, tipo Marvel Comics Presents, DC Comics Special. Essas historinhas de 8 páginas de cada um, né? Pra tentar apresentar novos talentos. E nessa história, ele encontra lá uma jarra de Kisuko assombrada. E ele meio que marcou isso. E depois o Doug Mount, né, que escrevia o Batman, também nessa fase dos formatinhos, mas alguns anos depois, ali depois da queda do morcego, fez essa parceria em algumas histórias com o Kelly Jones, né, não sei qual das vezes que gostava mais do Desafiador, acho que o Kelly Jones pediu, bota o Desafiador aí, na moral, e o Desafiador põe o osso, né, como você falou, bem estilizado, bem cavérico, cadavérico, porque não é só a caveira, é o corpo todo de cadáver, e assim, é uma história divertida, né, ele é um morto muito louco, não é alívio cômico, mas é um personagem interessante, tem o seu humor. E aí é que a gente vê isso, né? Não tinha noção desse conceito da Parbat ser um lugar para absorver esse mal, né? Onde as pessoas meio que estão ali controladas mentalmente. É pro bem da humanidade, mas é um controle mental. A questão da Ramakrishna não ser essa divindade toda, assim, né? Não ser ter o aspecto divino, mas não ser um aspecto de Deus, como ela aparece posteriormente nas outras edições. E o próprio Boston tá inquieto, né, com a sua missão. Então, vale a pena. É uma história legal, apesar de rocambolesca. E a arte do Garcia Lopes dispensa comentário, né? Pode ser antiquada pra galera que começou a ler na era da Image ou recentemente. Mas é um traço clássico, bonito. Eu gosto muito dessa escola, assim. O Pérez, o Neil Adams, o Garcia Lopes. Só monstro, né? Ordway também, né? O Ordway também foi. É. O Ordway, inclusive, que finalizou há muito tempo, né? Finalizou algum tempo o Pérez. Ele, uma escola ali parecida, às vezes até a gente nem sabe quem é quem. Ele finalizou o Jürgens na Zero Hora, entre outros trabalhos, Zero Hora que a gente falou recentemente também no Pilha 100. E dá meio que uma uniformidade, né? O personagem ali, ele veio Burn, aí veio pro Ordway, aí vem o Jürgens com a arte final do Ordway. O Ordway que depois saiu, né? Foi escrever só o Shazam. Enfim, é artista bacana, assim, dessa escola. E que é bom conhecer. É, do Desafiador, eu lembro de uma... até fim pesquisar aqui. Saiu aqui no Brasil naquela série da Brainstorm chamada Dark Heroes, que ela é uma revista que teve vida curta, foram só 5 edições, e foi publicada uma minissérie Desafiador Morto Novamente, que tem roteiros do Steve Vance e tem desenhos de gente como Leonard Kirk, Jim Aparo, tem desenhos também do Mark DeBright, que é o Desafiador passando por algumas fases clássicas da editora. Então ele meio que revê lá a crise nas Infinitas Terras, a morte em família, né, com a morte do Jason Todd, enfim, algumas fases. Essa revista teve vida curta, mas era muito legal. Publicava também o Starman, aquele Starman que a gente fala que todo mundo gosta e ninguém conseguiu ler todo ele aqui no Brasil, porque nunca saiu todo, né? Publicou o comecinho do Esquadrão Suicida do Kate Giffen, com um desenho do Paco Medina, só a primeira edição eles publicaram. Publicou uma minissérie do Spectro, Spectro Hal Jordan, né? Enfim, com roteiros do Dematteis, desenhos do Michael Zulli. E é assim o contato que eu tenho mais assim com o Desafiador, que eu tive assim primeiramente. E em todas essas edições dessas Lendas do Cavaleiro das Trevas, ele participa assim frequentemente das edições de The Brave and the Bold. Eu acho que era um dos parceiros preferidos dos escritores da época para colocar junto do Batman, né? E a interação dele com o Batman é muito legal também, né? É bem interessante. E assim, é um personagem interessante, e eu lembro de algumas histórias do JP Martins, que uma das traduções que ele gostaria de colocar para o Demolidor era Desafiador, né? Que até faz mais sentido com o nome em inglês de Daredevil, né? Mas ele não colocou porque já tinha o personagem da DC com esse nome, né? Que até um tempo aqui no Brasil eles tentaram voltar com o nome dele em inglês, Deadman, e não pegou muito e voltou a ser o Desafiador. Que é um personagem, quando bem trabalhado, até interessante, né? De se ver. Você falou aí do contato. Eu também, depois disso, eu cheguei a ver o Desafiador dessa história, né, de backup na Superwoman. Aquela minissérie que a Globo publicou aqui, na época que a Globo tinha algumas coisas que a Abril não queria da Marvel e da DC, e aí a Globo ia lá e pegava. E a Globo pegou coisa muito boa, né? Pegou Orquídea Negra, pegou Sandman. Enfim, os contratos não eram centralizados, né? E aí tem essa Amor Após a Morte, que é do Mike Bell, com o texto já do Kelly Jones. É famosíssima, eu lembro de ver na banca, mas nunca li. Achava meio estranho, assim, o texto do cara. Não sabia, depois ia gostar tanto do Kelly Jones. E em 2003 também, a Opera Gráfica lançou Vingança Além da Vida. Outra minissérie dele, do Arnold Drake, com o desenho do Carmine Infantino, da velhíssima guarda aí, que são histórias antigas, antiquíssimas do Desafiador de 67. Ele colocou aí num encadernadinho. Esse eu nunca vi em banca, só fui tomar conhecimento disso muito depois. Tem arte de não só do Carmine Infantino, mas tem do Neil Adams também. As capas quase todas são do Neil Adams, são 3 ou 4 edições. E ele apareceu no desenho, né? O Beavil Destemido. Não sei como ficou aqui no Brasil, aquele desenho do Batman, aquele teatro quadradão. Muito legal esse desenho. Eu tinha preconceito por causa do teatro, mas é um desenho muito divertido. Faz muita homenagem ao próprio título, o Beavil Destemido, né? O Brave and the Bold. E na tradução dele ficou aqui como Homem Morto mesmo. E que eu acho até que seria uma coisa bacana de deixar aqui no Brasil, né? Acho que o Desafiador fica mais a cara do Demolidor mesmo. E Homem Morto é ele. Mas isso talvez até renda depois um pilha legal sobre esses nomes, quando a gente resolver fazer alguma coisa. Mas sem focar em algum gibizinho, conversar de assuntos assuntos diversos, pode até render um podcastzinho interessante, essas traduções esquisitas que o Brasil tem de alguns personagens. Mas fica para um próximo podcast. E é isso, Maurício. Valeu. Valeu, Marcos. Estamos aqui além da vida, porque eu estou morto de cansado. Mas... boa conversa, um personagem que tá sempre aí na marginalidade das publicações. Bom demais ver um título dele aqui, agora podia ter sido mais camarada e acessível pra galera conhecer. Verdade, mas assim, acho que vale muito pelos desenhos do Garcia Lopes, porque estão sensacionais. Pega uma promoçãozinha na Amazon, agora a Amazon tá vendendo, inclusive, edições de banca mesmo, né? Tá vendendo também. Você pegar uma promoçãozinha lá, você vai compra lá e vai ser feliz. E compra usando os nossos links, que aí você aproveita e ajuda a gente também. E é isso. É mais essa edição do Pilha Pocket. Quem sabe quando que Vitor Azambuja e Dãozinho voltarão para esse podcast? Será se eles ainda voltam esse ano? Questões, O Dão tá por aí sempre tentando boicotar a gente, né? Parece que ele tá tentando se livrar do contrato aí e partir para voos mais altos, mas os advogados entraram em contato com ele. E o Vitor Azambuja, pra mim, é só um nome na tela agora. Ele não sei se ele existe mais. Tá vendo, Vitor Azambuja? Você foi desafiado a voltar ao podcast. A voz do povo e a voz de Deus estão te aguardando. E é isso, pessoal. Até a próxima edição do Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.